curtir o som sensacional dos Toys. Ronca, ronca. O Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Lembra quando a gente mostrou o compacto 7 polegadas dessa aí? Muito tempo atrás. Abrimos bem o programinha hoje, hein? Segura o clima. Agora arranca, hein? Ai. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 27 de fevereiro de 2007. Aí o fundo da banda The Good, The Bad and The Queen. Nada mais, nada menos que Damon Albarn, do Blur, Tony Allen, de Fela Kuti, Paul Simonon, do Clash, e... tá baixo? Simon Tong, do Verve. Agora veio muito, hein, Nandão? Abrimos com duas músicas, a primeira, 80's Life, e logo depois, Northern Whale. Aí, ao fundo, o primeiro single, Herculean. Ai. Pergunta o Júnior lá como é que tá. Certamente esse disco já tem data de lançamento do Brasil, se é que já não foi lançado. Tem alguma informação, Nandão? Não, isso aí é coisa pro Kleber. É, Klebinho, passa aí um bizu dizendo quando esse disco sairá no Brasa, né? The Good, The Bad and The Queen. Falando em The Queen, você viu o filme The Queen? Não, não vi. É, sabe que a moça ganhou, né? Ganhou a Oscar, né? Ganhou com vários corpos de vantagem, né? Boa noite, Recife, ao vivo com a gente. Boa noite, Vitória, ao vivo com a gente. Boa noite, BH, também com a gente, ao vivo. Temos promoções hoje, Nandão? Com cerveja. Qual é o mesmo? DVD. Qual? Da Trama, volume 2. Ah, é? Acabou de chegar, espetacular. Vários clipes, pena que eu não tô aqui, eu vou buscar lá embaixo pra dizer alguns dos clipes sensacionais. Nação Zumbi, várias coisas muito boas. Manjo Brasov, não? Dar uma volta em torno do quarteirão, ir pro trabalho sem preocupação. Dona Matilde não vai mais ficar sozinha, a alegria do outro lado da linha. Dona Matilde já pode dormir em paz. O Albertinho agora já não foge mais. Thank you. cancerígeno que me disseram pode provocar uso excessivo de um celular. Dona Matilde tenta avisar, o Albertinho não responde mais. Pela cidade inteira ela procura, mas ele já está fora da área de cobertura. Ura! Como ele pôde abandoná-la assim tão só? Ela que sempre escolheu seu paletó. Monstro malvado, bandido sem coração, vai pagar caro pela sua traição. Mas o Alberto não perde por esperar. Até o inferno Matilde vai procurar. Já pôs a corda e o machadinho polonês no banco traseiro do seu Fusca 83. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. The boy is doing it. What? The boy is doing it. Right. The boy is doing it. The boy is doing it. Doing it. The boy is doing it. Doing it. Doing it in Hollywood. He's doing it in Zaire. He's doing it in Jamaica. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Cheio de gracinha, né, cara? What? Hein? Right. Yeah, baby. Como é que é? Vem de novo. Essa é novidade pra mim, né? Vem, Nandão, vem. Para com esse papo de vem, Nandão, cara. Vem com tudo, né, neném? Estranho pra dedéu. Cadê o Júnior? O Júnior perdeu o contato ali da parada, hein? Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Essa é inspirada no nosso ouvinte de BH, né? Perdeu o rumo, né? Aí o fundo, trompetista sul-africano espetacular, Ralph Masekela. Das antigas, ele tocou em Festival de Monterrey em 67, meu amigo. Bom, nós abrimos o programa de hoje com duas músicas da banda The Good, The Bad and The Queen, tá bom agora? 80's Life, Northern Wales. Logo depois, Brazov, do seu novíssimo disco, Dona Matilde. Aí ao fundo, The Boys Doing It, Ralph Masekela. Falei no The Good, The Bad and The Queen. Come a day, you see the sun. Essa é a música que abre, History Song. Olha o baixo do Paul Simon. Nandão, você fez uma cara de tanto prazer que vai seguir a música, tá? Se você quer ouvir uma rádio com o melhor da música, fique aqui. Meu amigo, mas a história é a seguinte, é muita pressão esse disco da rapaziada do Damon Albarn. E o mais interessante, que como se não bastasse essa turma, né, o Tony Allen, o próprio Damon Albarn, o Paul Simon trazido de volta, né, as luzes, e o Simon Tong, guitarrista do Verve, o disco é produzido inteirinho pelo Danger Mouse, que é 50% do Niles Barkley. Aí o negozinho pega, ih, o disco é produzido pelo Niles Barkley, pelo Danger Mouse. Pô, esse Damon Albarn é danado, né? o Nelson Barkley estourou, o cara falou, não, meu amigo, o Danger Mouse já trabalhava com Gorillaz há muito tempo. E tem as datas de gravação dessas sessões do The Good, The Bad and The Queen. Crazy estourou quando? Há mais ou menos um ano atrás. Eu me lembro que o Marcelo Caipirinha mandou o single, né? O disco. E eu toquei no programa, a OFM já estava tocando Crazy, né? Baixada, download oficial, colocado pelo acho que uma semana antes, né? É, exatamente. Então, a música tem... Crazy tem... Deve ter sido lançada... O programa começou em março, tipo abril. Abril, maio. Crazy, sei lá, por aí. E as gravações desse disco, algumas delas, são exatamente de abril de 2005. Crazy ainda não existia, né? Então, comprovando que o Damon Albarn... comprovando a ligação do Damon Albarn ao Danger Mouse já do tempo do Gorillaz e de antes até, né? E a pergunta é exatamente em cima dessa turma. Vai falar o mimo qual é da promoções? Pois é, caiu no meu colo aqui. É mesmo, né? Que momento. Neil Young and the Crazy Horse. Fillmore East, ao vivo. Mais o manto do Ronquinho. Pra se juntar ao DVD da trama. Cítrico, é? Cítrico, total. E essa garrafinha também? A garrafinha também, garrafinha da UFM. Vai junto? Você. Vai, bota vai. Ali, bota ali no pacote. Aqui, isso. Curtiu? Tá lindo, meio... Câmera 3 aqui. Meio fálico isso, né? Mas enfim, eu totalmente voltado para o disco, esse que tá ao fundo, já mostramos 3 músicas, mais um single Herculean, 4 do The Good, The Bad, The Queen. Eu cheguei à conclusão que hoje, em 2007, início de 2007, o Damon Albarn é a principal mente musical do planeta. Na boa. Não só pela participação dele ao Blur, não só o disco, aos discos, as gravações que ele fez no Mali com músicos espetaculares de lá, não só pela criação do Gorillaz. O Gorillaz é um projeto, né, moderno no sentido espetacular da palavra, assim, sem parâmetros, né? E chega com essa rapaziada, Tony Allen, Paul Simon e o Simon Tong, guitarrista do Verve, produzidos pelo Danger Mouse. Então, para mim, hoje, a principal mente musical no planeta Terra chama-se Damon Albarn. Então, evidentemente, a pergunta, a resposta não pode ser citada o Damon Albarn, mas o que a gente quer saber da nossa torcida é exatamente isso. Para você, meu querido ouvinte, qual a principal mente musical no planeta hoje? Pode ser Brasil, pode ser Austrália, pode ser Alasca, pode ser a casa do cacete. Enfim, quem é o cara que faz? Quem é o cara? Tem aquele negócio, né? Olharam lá de cima, botaram o dedo e disseram é o cara. Fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo. E aí, faz o quê para ganhar esse... Acesse agora mesmo o efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Você já sabe o caminho das pedras aqui no Ronca Ronca. Gostou dessa? Vou dar um rewind aí, como é que é o negócio? Acesse o efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Você já sabe o caminho das pedras aqui no Ronca Ronca. Ai, meu Deus do céu. Que música é essa, meu amigo? Evidentemente, se você achar que o Damon Albarn tá dentro disso tudo que eu falei dele, você pode citá-lo, lógico. Startou, alavancou, brifou? Total. É essa a promoção? Yeah, baby, valendo um CD ao vivo no Young, no Fillmore East, mais um manto cítrico do Ronquinha, mais... o que é mesmo? Ah, o DVD da Trama, espetacular, a gente recebeu essa semana, volume 2 do DVD da Trama. Quer um chiclete, Nando? Não, tô bem, garganta tá inflamada. Ah, é? Eu acho que tem que impostar mais minha voz. Imposta. O que você acha, Maurício? Imposta. Que isso, cara? Gets better when life is straight. Vem cá, então, eu hoje, quando juntei os caquinhos pra montar o Ronca Ronca, cheguei à conclusão assim, rapaz, o clima tá escurinho pra caramba, do jeitinho que você gosta, viu, Nandão? Escuridão total. Tu é chegado numa sanfona, né, cara? Opa, manda. Valendo a promoção, hein? Qual a principal mente da música planetária hoje? volemos de noite, tá volemos de noite, tá volemos de noite, tá volemos de noite, tá volemos de noite. Eita! Tchau e mais uma vez. C'est bon. Classe, hein, meu amigo? Sempre muito pedido no programa da gente, Buckwheat Zydeco. O som das sanfonas totalmente descabeladas em New Orleans. Nós ouvimos a música Somebody Stole My Slide. Falei que tava escurinho o programa? Sente o cabelo do caboclo. Olha que charme. Muita classe. Muito, né, cara? Diga lá, Nandão. Capinha espetacular aqui. É, meu amigo. Não é brincadeira, não. Lagosta, sei lá o que. Sempre bom a gente passar adiante a informação, Nandão, do dial de BH Recife Vitória, né? Muitos dos nossos ouvintes podem ter conhecidos nessas cidades que podem ouvir agora, ao vivo, o programa que orienta Desorientando. Em BH, a OFM mora na frequência 93.9, 93.9 em BH, em Recife, em 97.1, 97.1, em Vitória, VEX 93.1. 93.1 em Vitória. Vamos falar da promoção? É bom. Tá chegando aí? Primeira participação da nossa representante oficial em Salvador, Vanessa Lima, mandando um beijo, falando dos caras do Fat Boy Slim. Enfim, curtiu muito o Ron Carnaval. Cristiano Costa, falando que o Brasov foi o segundo melhor show do Maitá para Peixe, perdeu apenas para o Móveis Coloniais. E ele diz que no Submarino.com já há informação a respeito do CD The Good, The Bad, The Queen. Ah, é? Tá próximo aí de lançar no Brasil. Alexandre Gomes citando Bob Dylan. O Mano, que é fanzaço do Buckwheat, sempre pede, mandando um beijo pra Ariane, elogiando, Tatiana Leal também. Tatiana que mandou a carta. Mandou uma carta espetacular que eu vou ler daqui a pouquinho, né, cara? Mas enfim, a promoção no ar. Qual é o caminho da participação? www.oefm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro. Fale conosco, Rio de Janeiro. Valendo hoje um DVD da Trama, espetacular. Acho que tem uns 45 videoclipes, o DVD volume 2. CD do Neil Young ao vivo no Fillmore East, mais o Manto Sagrado Ronquinha, versão cítrica. É sempre importante a gente dizer também, para a nossa torcida participar pelo caminho que o Nandão deu. Não participe visando a promoção pela página do Ronca Ronca dentro do site da Oi, né? Porque senão a gente só vai ver essa mensagem amanhã ou depois de amanhã. Para você ter a sua participação totalmente dentro do programa, apenas pelo caminho que o Nandão falou. www.oefm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. E dizendo qual, na sua opinião, a principal mente musical em 2007. Qual cara que é o cara? Aquele um que faz tudo, que sabe das coisas, que faz o disco, que se junta com quem tem a ver. Enfim, o sujeito que, segundo você, representa, né, as suas aspirações sonoras, lógico. Mas um disco que eu tenho trazido há bastante tempo e não tenho mostrado é o que fecha a trilogia Moreno mais dois, Domênico, nosso queridíssimo amigo mais dois, e agora o Cassinho mais dois. Cassinho é o responsável, junto com Berna, pela nova versão da abertura do Ronca Ronca. O que é isso, Nandão? Você Karate, sabe muito bem o que é isso. Karatê boliviano agora? É verdade. No meio, a gente não vai tocar o Cassinho agora? Não, acho melhor você deixar para depois, inclusive. Brincadeira, hein? O cara faz a música do programa e você vem com essa grosseria na lata. Inclusive o quê? Inclusive eu vou apertar o botão aqui. Já? Já. Vai, né? Posso ir? Aperta só. Tem a ver com o Cassinho? Só se for agora. Fala, governador! Aqui é o Berna. Tipo, tô ligado no Ronca Ronca. Programa do nosso amigo Maurício Valadares.